Agora a gente vai fazer um freestyle aqui. Antes dessa aí. Deixa essa mais pro final. Vamos fazer um freestyle então daquele jeito? Rafinha, na guita com o beatbox do Ítalo? Algum assunto, André? Uma palavra? Qualquer coisa. Só pra você ver que é improviso mesmo. Você vê que não é farsa. É tudo aqui no improviso. O Tinder? Tá bom, assunto importante. Vamos lá. Vamos lá. Preparem aí, então. Então, Fábio Braza no talento, talento eu sempre tive. Mandando o meu flow aqui no show livre. Rapaziada, é o seguinte, não se intromete. O Fábio Braza que compete com o hip hop, eu dei um match. É isso mesmo, dei um match, firmei casamento. O hip hop gostou que eu tinha talento. E quer saber, ó, agora eu tomei posse. Com o hip hop eu faço amor, e você? Ejaculação precoce. Irmão, eu tô tirando na situação. Fábio Braza, o Ítalo, hitbox, meu monstrão. Irmão do meu lado, a brasa nunca apaga. E se quiser saber quem tá na guita, é o mano Rafa Braga, Rafa Braga na guita, a música fica mais bonita. E todo mundo se agita, levita, mente exercita. É isso mesmo, chama no WhatsApp, dá match no Tinder. Esse é o DJ na picape, DJ Mendes aqui do meu lado. Mas ele já tem mulher, está apaixonado. Então não mexe com ele, todo mundo tá compromissado. Até o Fábio Braz agora, firmei aliado. Cê tá ligado, tô usando até aliança. É com hip hop só que eu tenho esperança. Mas quer saber, o Tinder não tava dando match. Minha vida sexual tava mais parada que saci de patinete. Pois é, irmão, é isso mesmo, só tirando. Aqui no rap com vocês eu vou representando. Cê tá ligado, aqui eu não preciso de aplicativo. Porque, mano, eu leio livro e eu tô lendo livro. Não se prive pra ficar cada vez mais livre, mandando verso no show livre. É isso mesmo, aqui tem até a plateia. Satisfação colar aqui, também tem a Andréia, pode pá. E aqui no áudio é o Mr. Jeff. E no rap eu mando mais, eu sou o Masterchef. É isso mesmo, satisfação, o rap vive. Rapaziada aqui do show livre.